Senhor, Holly, o sinal tá fraco, não tô conseguindo te ouvir. Holly? Holly? Ah, droga. Perdeu o sinal. E agora, o que é que eu vou fazer? Bom, tô isolado aqui, até que essa tempestade de areia passe. Tenho que pensar agora o que fazer para me distrair. Pense. O que devo fazer agora para me distrair? Eu poderia... Bom, a instalação é antiga, mas ainda tem coisa funcionando. Já consertei o sistema de energia, mas ainda não sei o que se encontra aqui dentro para que eu possa me distrair. Talvez um jogo, mas jogar sozinho só. Às vezes é chato. Essas máquinas provavelmente não devem ter nenhum emulador, nem nada do tipo. Ai, pensa, capitão. O que Mark Watney faria agora? Bom, no Perdido de Marte ele pegou toda a coletânea de músicas da capitã. Vamos ver o que, é que os arquivos desse computador tem aqui. Uma grande coleção de podcasts brasileiros do século XXI. É, vamos ver, né? Anticast, Rapadura Cast, 99 Vidas, SciCast, Nerdcast, Iradex, Mundo Freak Confidencial, Cabuloso Cast. É, tem temática variada aqui. Pode tudo no cast. É pau, é pedra. Melhores do Mundo, Argcast, Jurassic Cast, Matando Robôs Gigantes. É, acho que vou ter conteúdo suficiente para me distrair por algumas horas até que a tempestade passe e a Holly chegue com a nave até a última localização que ela tem lá. Bem, vamos dar play e ouvir primeiro esse aqui. Capitão, estamos recebendo o sinal dos correspondentes. A transmissão está pronta para começar. Carregando em 3, 2, 1. Transmissão iniciada. Bem-vindos ao Multiverso X. Saudações, exploradoras e exploradores de universos, eu sou Ace Barros, o seu capitão, e bem-vindos à parte B do episódio sobre podcast. Se você não ouviu a parte A ainda, pode ficar tranquilo que esse pedaço é independente, você pode escutar sem problema, mas se você quiser ouvir também, ouça a parte A, que tem bastante informação e vai acrescentar bastante nessa discussão aí. Agora vamos ao que interessa, que é ao cast. Depois de tanto falar sobre o podcast, falar os pontos positivos, os pontos que a gente mais gosta, aquela coisa e tal aí, acho que seria bom a gente falar sobre alguns que a gente gosta, né? Indicar alguns que a gente gostaria que outras pessoas ouvissem além da gente, pra gente também conversar com os amigos, saber aquilo ali, você ouviu aquele podcast, tal, disse o que, é que você achou, queria saber também a opinião dele sobre o cast que saiu aquela semana. Então, vamos indicar alguns aqui, a gente fez uma listinha pequena, mas eu acho que vale a pena ser dito. Alô, Técnica! Alô, Técnica! Alô, Técnica! Segue programação, Técnica! Aproveitando que falamos bastante sobre a produção de podcast, me permita interromper suas indicações, afinal nada mais justo, já que não me deram espaço para falar sobre um cast especial. Uma mão na roda para quem está começando. Um reservatório de dicas muito úteis para iniciantes, e alguns não tão novatos assim. Um verdadeiro curso de produção de podcast. Apresento-lhes o Alô Técnica, o programa sobre produção de podcast do Sr. Léo Lopes. do Radiofobia Podcast e CEO da Radiofobia Podcast e Multimídia. Quer aprender sobre o uso de trilhas e direitos autorais? Quer aprender sobre pauta, produção, gravação e edição? Quer saber sobre vírgulas sonoras, efeitos, gags e vinhetas? Quer motivos para criar ou não o seu podcast? Se você é um tanto tapadinho e ainda não entendeu, o Alotécnica é um metacast, um podcast exclusivo para falar sobre a mídia podcast com diversas dicas. Basicamente tudo o que você precisa para começar o seu programa, ou entender mais sobre esse universo que tanto gostamos, está presente no Alotécnica. Desde detalhes de organização e equipamentos, aos detalhes de finalização e postagem. Por esse motivo, estimado explorador de universos, acho pertinente começarmos com essa indicação. Acho que você só tem a ganhar. Concordo com você, Holly. O Alotécnica foi fundamental para a base de construção do Multiverso X. Aprendi um bocado de coisa com o Leo Radiofobia. Tanto que eu cheguei a pagar um curso de produção de podcast para ter mais contato com o conteúdo e ver outras dicas além do que ele dava gratuitamente no Alotécnica. Você conhecia o Alotécnica, senhor Rishu? Na verdade, não. Quando você chegou da ideia da criação do podcast pro multiverso, aí que eu fui saber que tinha um podcast voltado pra quem tava querendo começar. E aí eu ouvi alguns episódios também, ajudou a ter uma ideia de como é que funciona o background ali da produção daquele arquivo de MP3, do tal do podcast. Aí eu passei a ouvir, eu continuo ouvindo ele. Ele saiu uma vez só por mês, né, mensal, mas eu continuo ouvindo ele. Por causa justamente daquela curiosidade que a gente diz, né, às vezes a gente conhece o tema e tem uma coisa que permite a gente aprofundar naquela questão e a gente conheceu aquele podcast e ele dá essa oportunidade e a gente vai aprendendo mais, porque conteúdo a gente pode filtrar depois e absorver o que precisar, mas conteúdo eu acho que nunca é demais, né? Então, esse eu não conhecia, eu conheço o Léo, né, o Lopes, porque eu já ouvia ele, até porque depois de um tempo foi ele que começou a editar os Nerdcasts, né, eu vi ele por lá e fiquei sabendo do conceito do Radiofobia, mas desse podcast que é voltado exclusivamente para poder ajudar com a criação, dando dicas, eu não tinha conhecimento até então. Poxa, depois se você quiser, você anota aí na sua lista e ouve um. Vamos ver se você consegue ouvir um só também. Lá ele trabalha dessa forma. A Holly não foi muito específica, mas é somente o Léo fazendo um monólogo, explicando isso, mas de forma que não fique chato. De vez em quando ele tem uma entrevista com outra pessoa, mas o formato didático dele, de apresentação, sozinho e usando aquela questão de inserir uma trilha às vezes, explicar como se usa todas as ferramentas que ela citou. Mas eu acho bacana, porque às vezes a gente conhece a mídia podcast, como acabou sendo passado durante todo o programa da gente hoje aqui. A gente conhece a mídia, mas não conhece os por trás daquela coisa da produção. E também é interessante, mesmo que a gente não vá produzir, mas saber o trabalho que dá fazer aquela coisa toda. A produção da pauta, ir atrás dos convidados, saber se cada um deles é adequado a falar sobre aquele determinado tema. Não adianta chamar uma pessoa e a pessoa não saber fazer nada e o papo não render. Aí você vai acabar perdendo o tempo que dedicou aquele assunto e o papo não rendeu, não. Não dá um programa interessante. Toma essas minúcias e ele acaba explicando lá sobre como produzir uma trilha adequada, uma trilha, uma abertura para o programa, uma vinheta adequada, de qual forma você faz a melhor escolha para cada uma dessas coisas. Eu acho que é bacana. Foi uma dica acertada da Holly, aproveitando o ensejo aí. Ah, com certeza, até porque tem toda uma mágica por trás de editar, tipo, converter 3 horas de conversa em 1 hora só de programa, tirar todos os erros de gravação, as palavras esquecidas aí no meio do programa. Não só na parte de edição também, mas na parte de divulgação, de montagem de pauta, ele acaba dando dicas também nesse sentido. É a criação do zero ali, até você ter o programa 100% definido, porque a edição é uma parte, a gravação é outra, mas aí tem a hospedagem, tem a divulgação, que é outra parte importante também, que não adianta você produzir aquilo tudo, ter aquela trabalheira pra ninguém ouvir. Então, ele acaba dando dicas pra praticamente o processo todo. E você pode mandar dúvidas também, algumas ele responde diretamente no programa. Saudações sonoras, eu sou Cleiton Henrique e está começando Liga o Rádio. Como eu continuei ouvindo o Alotênica e o Radiofobia do Léo Lopes, num dos últimos lá, ele entrevistou o professor Cleiton Henrique, que tem um pódio também, mas ele é professor do curso de comunicação social da Universidade de Maringá, e ele criou um podcast para ajudar os alunos do curso a entenderem a linguagem radiofônica, apresentar o podcast para eles. O Ace falou que começou a ouvir podcast porque ele tinha uma disciplina lá voltada especificamente para podcast, e o professor lá resolveu criar também um podcast para ajudar os alunos a entenderem um pouco da mídia. E ele foi entrevistado pelo Léo Lopes num dos Alotênicas, o número 41, para quem quiser procurar. E aí, nesse programa, eles falaram mais da relação entre o rádio e o podcast, né? São duas mídias praticamente irmãs ali, uma da outra ali. Não tem muita diferença da linguagem de comunicação de um e outro, não. É mais ou menos a forma como um é disponibilizado e tal. E aí eu me interessei em ouvir o programa do Cleiton também. Eu ligo o rádio. Ele tem só 4 episódios agora, mas ele é feito com todo a expertise de profissional, de alguém que trabalha realmente com rádio mesmo. Então tem muitos efeitos especiais, você ouve no fone, ele alterna entre o fone esquerdo e direito para te dar exemplo de alguma coisa que ele tá escrevendo ali. É um podcast pra você pegar conceitos mesmo relacionados ao mundo do rádio ali. Eu falei que ele tem 4 programas. Nos primeiros ele fala da linguagem radiofônica, ele define o que é rádio, o que é podcast nos primeiros programas. Mas o que me pegou mesmo foi o programa número 4, que é sobre a Guerra dos Mundos, um livro do H.G. Wells. Esse livro foi narrado pelo Orson Welles em 1938, e na época o rádio era a principal forma de comunicação, e na época os ouvintes entraram em pânico, porque eles realmente acreditaram que a Terra estava sendo invadida por marcianos, como é descrito no livro do Wells. Aí ele pega trechos desse programa, da transmissão original, e vai te contando, agora ele faz isso aqui, agora tem um som de orquestra, agora ele está entrevistando um professor especialista, agora ele está entrevistando um sobrevivente, e o pessoal que estava ouvindo, a forma como a mensagem foi transmitida foi tão incrível que o pessoal acabou acreditando mesmo. O pessoal entrou em pânico, chegou a ter relato de que as linhas telefônicas da polícia estavam congestionadas, o pessoal ligando, querendo informações. Esse caso dessa narração do Orson Welles aí acabou ficando bem famosa, como um caso de histeria coletiva mesmo. Ela foi transmitida pela CBS, ele pega esse evento para dar exemplo de como a linguagem radiofônica pode ser impactante pro ouvinte ali. Você tá ouvindo aquele relato ali e acaba a crer que tá acontecendo mesmo. Ainda mais naquela época em que o rádio era considerado a principal fonte de informação, o principal contato do ouvinte ali com o mundo, a principal fonte de informação dele era o rádio. Eu acho que o Ligo Rádio, ele é um bom podcast para poder, às vezes, pegar o pessoal que gostava de ouvir rádio mesmo, porque ele tem todo um clima de programa de rádio mesmo. Ele tem a vinheta, ele tem o efeito sonoro, às vezes até o próprio chiado que ele coloca lá de propósito para poder dar um clima. Você sente que como se você estivesse ouvindo um programa de rádio mesmo, naqueles rádio FM antigo que a gente colocava lá em casa. Foi bem legal. O que faz a gente voltar um pouquinho aí para aquilo que eu falei lá atrás, que essa tradição do rádio é muito presente no podcast nacional ainda, principalmente. Eu cheguei a citar isso. A gente ainda tem uma ligação muito forte com o rádio, e isso a gente acaba transportando pro podcast. Porque como eu citei, os podcasts lá fora, às vezes, não tem uma vinheta de abertura ou algo assim. Tipo, você sabe que aquele podcast, aqueles caras se apresentam, falam uma coisa assim, mas depois eles começam a debater sobre o tema lá, e vão conversando durante a hora toda lá, e é isso. E aqui a gente ainda tem aquela tradição de ter uma vinheta e chamar o programa. Tá, o programa. Não sei o que, as coisas assim, sabe? A voz do Brasil. A musiquinha toda começando, até essa coisa toda. A gente tem essa tradição ainda de ter a abertura e ter as vinhetas, as transições. A gente bebe muito do rádio e esse programa é um exemplo perfeito. A linguagem radiofônica ainda é muito presente no podcast brasileiro, apesar de que um ou outro ainda se distancia dela na questão do formato, mas a linguagem ainda é muito presente nisso aí. A gente tem 99 vidas. Então, falando agora da minha primeira indicação aqui, eu vou começar pelo 99 Vidas, que ele já é um programa que foi apresentado pelo Jurandir Filho, né? Na verdade, são quatro participantes fixos, que é o Jurandir Filho, o Bruno Carvalho, o Isinobre e o Evandro de Freitas. E eles começaram o programa com uma vontade de relembrar os tempos de infância, os jogos clássicos, aquela sensação de nostalgia que tinha. E depois o programa atingiu um sucesso considerável. Eles começaram a variar os temas, falar às vezes das brincadeiras de criança, das comidas de época, dos problemas na escola que tinha, alguns produtos. Então é um programa bem legal para quem gosta de nostalgia, para quem gosta de videogame, para quem gosta dos dois. E é um dos que eu queria indicar. Até para quem não gosta, vamos supor, não é de jogar videogame, essas coisas, você pode colocar para ele poder ouvir o programa de brincadeira de criança, ou programa de brigas de escola. O pessoal vai se divertir com certeza. É um programa bem humorado. Os quatro participantes têm uma interação muito boa, que eles estão juntos desde o começo. O cast já tem alguns anos já também. E essa é a minha primeira indicação. O 99 Vidas eu escuto desde o começo, quando só era o Izzy e o Jurandir, que foram os fundadores do programa. O Bruno e o Evandro só vieram participar tempo depois, acho que a partir do podcast 7, uma coisa assim, porque eles fizeram cerca de 6 programas, se não me engano, e ficaram um hiato de quase um ano. E depois que eles retornaram, aí eles fizeram esse programa com o Bruno e com o Evandro. Aí depois eles vieram a participar de um ou outro, até serem efetivados. E a interação entre eles, tipo, muito divertida, a personalidade de um ou outro. Assim, Bruno mais sério, assim, de vez em quando, apesar de fazer uma piada vez ou outra. O Evandro, que gosta da brincadeira o tempo todo. O Jurandir, que quer ser o espertão, sempre o melhorzão, fica fazendo brincadeira com o outro. O Izzy. O Izzy sempre é o alvo das piadas. É aquele cara que fala, mas nunca fez. Tem aquela coisa descontraída. Eles têm o formato deles antes de começar o programa em si, antes de adentrar o tema. Tem aquela introdução deles, onde eles falam dos assuntos mais variados, dos assuntos que não tem nada a ver. Ele vai falar de aquele podcast é sobre o Mortal Kombat, mas antes eles falam sobre comida. Começa a falar sobre comida e sobre comida gostosa e gordice e aquelas coisas todas. E é uma descontração, assim, do nada eles começam a falar de uma coisa nada a ver. Um programa sobre Street Fighter, e antes eles estão falando sobre trabalho, sobre problema que tiver no trabalho, atropelo, acidente. E você vê que essa curva deixa a coisa toda descontraída antes, e você já entra naquele clima lá. Você só quer ver aquele papo entre os amigos lá, você quer rir com aquela galera, e às vezes pouco importa o tema que vem depois, mas a forma que eles abordam é que te agrada tanto. E eu gosto bastante do 99 Vidas. É um programa que semanalmente tá na minha playlist. Até essa questão do formato que eles utilizam de fazer essa conversa descontraída sobre um assunto variado antes de começar a falar do cast, ela fez tanto sucesso que teve gente que compilou as aberturas num vídeo, todas as aberturas, para as pessoas poderem ouvir. Que tem gente que não tem interesse no podcast em si por conta do jogo, só que ouve só as aberturas também, por conta da conversa que eles têm ali, que é bem divertida. O 99 Vidas eu conhecia já da internet, é um podcast bem famoso, um dos primeiros, né? O pessoal que fazia ele também, o Isinobre, o Jurandir, também são pessoas bem influentes na internet, mas eu não tinha o hábito de ouvir ele. Aí quando o Júlio falou que ia indicar, eu falei, eu vou ouvir então pra me ver qual que é a dos caras aqui. Ele tem bem esse clima mesmo de descontração, a interação entre os participantes é excelente, assim, você acaba rindo, se identificando com eles ali. Mas eu não ouvia mais é por causa da temática, eu achava, de jogos, mas eu praticamente não consumo filmes e nem jogos. Mas eu não sabia da pegada de nostalgia, então geralmente vai falar de games que eu tinha oportunidade de jogar, que eu tive a oportunidade de jogar na infância, no locadora ou na casa de um primo, de alguma coisa. Coisa assim, mas a princípio eu achava que era de games atuais, de jogos modernos, e como é uma mídia que eu praticamente não consumo de jogos, eu não tinha ido atrás ainda, falar, não vou ouvir que é de jogos, eu não jogo, então eu vou absorver pouca coisa aqui. Mas eu ouvi o que o Júlio indicou, o episódio lá sobre brincadeiras de criança, e aí a nostalgia bateu, né, que é praticamente tudo que eles falaram ali, eu já brinquei, eu já participei de alguma daquelas coisas ali, e a interação deles acaba deixando o programa bem divertido mesmo. Acabei assinando no feed, ele continua aqui. Aí eu já saí essa semana, eu já ouvi também, eles dando exemplos de jogos ruins, mesmo que eu não jogue e tal, eu vou acabar lembrando de um ou outro assim, mas a forma como eles passam esse conteúdo acaba sendo divertida, sendo deixando de ser interessado no papo deles ali. Eu sou Christian Gurtner e esse é o podcast do Escriba Café. já trapaceei e acabei falando um pouco dele lá atrás, mas o que eu vou indicar, apesar da periodicidade dele ser um pouco estranha e você ter algum problema em achar alguns episódios dele, é o Escriba Café, um podcast sobre a história do mundo e seus mistérios, assim, quem gosta de história e também gosta de mistério, é até redundante falar isso. Mas o Christian Gertner, que assim como o Léo apresenta lá o Alotécnica sozinho, ele faz dessa forma uma narrativa descritiva, pegando casos, às vezes ele faz a leitura de alguns casos, de alguns registros históricos, registros fictícios que estão em alguma obra ou não, e usa ela para introduzir ao tema. Pega uma história medieval sobre pessoas que desapareceram e botou a culpa em fadas. Aí aquele tema daquele programa é sobre fadas. E ele vai falando sobre isso e ele desenvolve um pouco sobre essa questão, as lendas europeias, e entra na questão da lenda que tem seres similares à fada na Ásia. Ele vai indo assim e os programas são curtos. Às vezes 15 minutos e acabou um cast. São aquelas coisas meio curtinhas assim, mas a forma como ele vai descrevendo aquela coisa assim, os efeitos que ele usa, ele dá um reverb assim pra ter aquela coisa no fundo de caverna, como se ele estivesse falando com você assim, todo sério. É bem diferente do que a gente tá acostumado, que a gente tá bem acostumado mais assim, com programas com um host e vários convidados. Tem aquela coisa mais agitada, e ele é um programa mais contido, mais sério, mais focado dentro desses assuntos. Uma coisa mais aprofundada na pesquisa, com um efeito, uma trilha assim, para ambientar bastante a gente dentro daquela coisa assim. Se ele tá falando sobre os pictos e os celtas, do druidismo, aquela coisa assim, e vai tocando uma música meio clima celta, uma música ambiente, sem ter um vocal, vamos dizer assim, uma música instrumental assim, que remete você aquilo ali, e vem um pio de uma coruja, uma coisa assim, um barulho de uma fogueira enquanto ele tá falando, e faz você adentrar naquela história e não só absorver só o conteúdo, mas também ficar interessado sobre aquela, apreciar um pouco a narrativa que ele tá fazendo assim. Eu gostei muito quando eu conheci o Escriba Café, e a única coisa que me deixa chateado é essa periodicidade meio perdida assim do Escriba Café. Mas aí não posso julgar ninguém, né? Porque aí às vezes a questão vai da vida pessoal do host, e ele não encontrava tempo para fazer o programa ou diversas outras coisas aconteceram, não sei. Mas é um programa que, se alguém tiver a oportunidade de ouvir, vale a pena ainda. É, o Escriba Café, quando eu vi que você tinha indicado ele, eu já conhecia ele de nome, mas eu nunca tinha ouvido ainda não. E o pessoal sempre cita ele como exemplo de podcast bem produzido, com os efeitos que você comentou, e também a parte de pesquisa dele, que é muito acurada. E sempre um podcast sempre sendo citado como exemplo da podosfera, assim. O Nerdcast é o mais popular, então ele acaba sendo mais famoso. Mas o Escriba Café é logo em seguida citado como um exemplo de qualidade. Mas eu tive uma dificuldade com o feed dele, eu assinei o feed aqui, mas não consegui baixar nenhum episódio dele. Acho que eu teria que quitar o site. Tipo, tá baixando. Mas eu vi que a periodicidade é bem esparsa mesmo. Mas também um programa de qualidade assim, você até acaba relevando isso da periodicidade também. Você pode fazer maratona e tal. Tem bastante episódios também. Você acabou citando uma coisa que eu não tinha atentado. Você falou dessa questão dos outros falar da pesquisa. Pesquisa demanda tempo, né? Não dá pra fazer semanalmente um podcast que a pesquisa é aprofundada. Se você vai realmente se debruçar sobre um assunto, você vai levar um tempinho pra produzir essa pauta. Também não dá pra exigir uma periodicidade de uma pessoa só, sendo que ele é o produtor, o host e tudo mais. Fica difícil ele manter uma periodicidade muito correta mesmo. Não tinha me atentado pra esse detalhe, não. Esse do Escriba Café aí eu conhecia de nome, só que foi um podcast que eu não fui muito atrás por conta dele envolver questão de história. Não sei, a impressão que eu tive também é de que ele é muito, muito sério. E aí eu não fui atrás dele pra poder ouvir ainda. Ah, mas é sério, mas é bom. Anota essa dica aí, depois você ouve um, tenta ouvir um. Ah, vou ouvir, não, eu vou baixar aqui pra poder dar uma ouvida depois. Pra quem tá só ouvindo, vão estar todos linkados no podcast. Você vai lá e clica aí, vai redirecionado pro site e pros feeds, pra você também acompanhar o que a gente tá falando. Seja bem-vindo, seres Rapadura em todo o Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cash! Eu sou Júlio de Filho. Júlio de Filho? Eu sou o PH Santos. E eu sou Ricardo Reis. E aqui no 42 a gente fala sobre séries. Crema. Fala, compadre, seja bem-vindo a mais um episódio do Melhor Podcast do Brasil. Eu sou o Izzy Nobre. E eu sou Evandro de Freitas. Evandrinho, foi boa a semana aí? Sempre, né, cara? Crema. Pessoal, estamos de volta com o Reloading, o seu podcast semanal sobre os acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Eu sou o Bruno Carvalho, aqui comigo é Edu Orai. The winter's coming. Felipe Mesquita. Estamos aí. Bem, eu vou aproveitar aqui, ó, pra poder pegar a indicação. Eu acabei derivando ali do 99 Vidas, pegando, porque o podcast, ele tem... Os membros do podcast gostam tanto de fazer aquilo ali que eles acabaram criando programas separados de temas variados. O Jurandir Filho, ele já tem o Rapadura Cast, né, que é bem antigo. Essa vai ser minha segunda indicação. Ele é questão de cultura pop, voltado só que com foco mais no cinema mesmo. Tem vários participantes que vai alternando durante os programas, eles vão tratando de filme, falando das opiniões, tendo as suas discussões lá e divergências do que um acha bom, o outro acha ruim. Nessa questão de filme, gosto também bem variado pra eles. Só que é um negócio bem interessante pra você poder pegar um episódio de um filme que você pegou e assistiu, poder ter uma opinião diferente, ou se não, às vezes, um filme que nem o Árvore da Vida, que foi por onde eu conheci ele, é um filme aberto a muita interpretação, então é interessante você ouvir o que eles falam também no programa, acaba agregando mais, deixando aquele filme mais importante. Às vezes você até, depois de ouvir o programa, você acaba tendo vontade de assistir o filme de novo. É um cast muito bom poder ouvir isso. E já aproveitando que eu já tô falando sobre isso, todos os membros do 99 Vidas têm um podcast separado. O Jurandir Filho tem o Rapadura Cast e ainda tem o canal 42, que já é voltado pra seriado. Pra quem é viciado em série aí, fica assistindo, fazendo maratona de série, eles pegam todo final de temporada, acaba falando as opiniões sobre a temporada de cada um, e vão tratando de outras informações também. Além dos episódios, eles falam dos clássicos, tem alguns programas que falam de seriados já clássicos, e a indústria dos seriados também, como as tecnologias que tem de acesso aos conteúdos nesse ponto. O Izzy Nobre, ele começou faz pouco tempo, que ele chamou o podcast dele modestamente de o melhor podcast do Brasil. E eu cheguei a ouvir um episódio só, parece que ele fala sobre algumas notícias que saem daí, comentando sobre na forma dele lá, é bem voltado pro humorístico, assim, batendo um papo descontraído sobre algumas notícias que saiu aí, fazendo um humor escrachado. E o Bruno Carvalho, ele tem o programa O Reloading, que já é falando sobre as notícias atuais sobre games. Aí já é um podcast mais sério pra quem é gamer mesmo, pra quem gosta de estar por dentro da indústria dos videogames e acompanhar as novidades. Eles falam um papo um pouco mais sério, não tanto descontraído, sobre todas essas novidades que tem por aí. O Júlio aproveitou pra dar uma roubadinha e falar de um podcast e já indicou quatro. Ele chegou a falar que eu ia ser só menções rápidas. Não, mas foi, até que foi, né? Foram menções rápidas. Eu só queria mesmo era aproveitar pra fazer uma piadinha. Mas vamos lá, deixa eu comentar aqui o que o Júlio falou. Eu já tô parecendo um hipster, aquela coisa. Não, eu ouvia lá no início, mas... Não, é sério, eu já tô igual a hipster já. Dizendo assim, eu ouvia lá quando ninguém ouvia. Mas é sério. Você nem fala assim, eu ouvi antes de todo mundo. Parece brincadeira, mas... O Rapadura também, eu ouvia lá quando era o Jurandir, o Rafael. Pega Santos! É o sotaque mais conhecido dessa podosfera nacional. Quando o Siqueira era uma participação vez ou outra, quando o Rafael Dracon nem tinha participado de nenhum cast ainda, lá atrás mesmo, quando o microfone deles ainda era ruim, pra vocês terem noção de quanto tempo já tem que eu ouvia. Eu até parei, nem sei qual eu ouvi lá depois dos 200, não sei quantos foram. Eu parei por um tempo e ouvi, e fui procurar outras coisas, que o cinema já não tava me interessando tanto, já que eu não tava acompanhando os filmes. Que é diferente de 99 Vidas, eu acabo gostando do papo, mas às vezes o Rapadura Cast te traz um conteúdo muito mais voltado pro cinema ali, sobre a abordagem do filme, ele é mais técnico, específico, e não é todo o episódio que acaba falando direto com você. Às vezes, se você quer ouvir por ouvir o programa, porque você acompanha, você consegue acompanhar lá, mas tem muita informação, muita tecnicidade que acaba se perdendo por você não ter visto o filme ou coisa do tipo. Tem cinema, aqueles de trilha, é excelente, eu gosto de acompanhar como eles faziam os casts sobre os compositores, agora os casts sobre os diretores. Tinha diretor que eu não lembrava de ter visto um filme, quem dirá falar sobre a cinematografia inteira daquele diretor. Tipo, pra mim, muita informação se perdia. Não era que é um programa ruim, era que eu não conseguia absorver aquilo que era me dado. É, eu acho que o clima ali é bem diferente mesmo, e acaba o Rapadura, você acaba pegando, focando mais nos filmes que você assiste. Às vezes você acabou de pegar um lançamento aí no cinema, eles sempre acompanham os lançamentos e já lançam um programa uma, duas semanas depois. Aí é legal de você ouvir. O que você acaba consumindo mais é sobre os filmes que você já ouviu. Você não consegue pegar eles, como eles não têm uma conversa meio fora de tópico, que no 99 Vidas, você acaba não consumindo ele tanto, a não ser que você seja cinéfilo. Pois é, quem é cinéfilo tem um prato cheio. O meu caso com o Rapadura Cast é bem esse aí que vocês estão falando. Eu consumo muito poucos filmes, então eu sabia que o podcast existia, igual eu falei que o Jurandir é bem famoso. Vocês estão falando do PH também, eu ouvia muito o Iradex com o PH. O Iradex eu tinha costume de ouvir. Mesmo não assistindo os filmes que eles comentavam lá, eu gostava de ver o diálogo, a interação. O Iradex era um pouco mais livre também. Aí tinha uns de entrevista também, que são um pouco mais sérios, mais específicos, mas no geral era aquele clima mais de amigos ali, conversando, um papo mais descontraído. E o Rapadura, por ser de filme, geralmente estão falando de filmes que estão em cartaz ali, que estão no é a tendência, né? Mas como eu não consumo, ou vou consumir muito tempo depois, eu acabava não ouvindo. Quando o Júlio falou que ia indicar, eu resolvi dar uma olhada no feed rápido lá, escolher alguns pra ouvir, pra ter uma ideia de como era o podcast. Eu acabei ouvindo três programas, mas os três relacionados. Um sobre o Walt Disney, criador do estúdio e daquelas primeiras animações lá do Mickey, de Alice, de Pinóquio, A Branca de Neve, que são filmes assim que todo mundo já assistiu em algum momento. Vocês falaram que o podcast é bem detalhado, bem específico. Eles pegam desde da origem lá, de como ele era na infância e como ele veio a construir o império que veio ser a Disney. Então eles entram em muitos detalhes. Me parece que esse do Walt Disney tem quase umas 3 horas de duração. Esse eu ouvi todo, mas é bem interessante. Eles conseguem te manter preso ali no papo. E comentaram as principais animações dele ali, até a época da morte dele, assim, as primeiras que ele chegou a estar envolvido diretamente, eles comentaram. E eu ouvi mais dois também relacionados ao Walt Disney. O Alice, sobre o Alice no País das Maravilhas, em que eles falaram do livro e da adaptação da Disney. Tava na época do lançamento de Alice do Tim Burton, e eles fizeram um programa depois, à parte, para quem não quisesse ouvir spoilers, sobre o filme do Tim Burton que tava no cinema. Parece que tem até um agora também, é uma continuação. Não sei nem se o Tim Burton tá envolvido também, mas ia ter uma continuação desse mesmo filme, também produzida pela Disney. E aí tem toda essa característica que vocês citaram aí, eles são muito técnicos em falar de cinema. Dá pra ver que eles são apaixonados mesmo, são cinéfilos mesmo. Então acaba sendo uma coisa bem proveitosa. É um conteúdo de entretenimento, mas você acaba extraindo muito deles ali. Esse do Walt Disney, por exemplo, teve muita coisa lá que eu nem fazia ideia de como tinha sido. Um programa bem gostoso e com certeza aproveitei bastante dele. Mas sim, a Holly tá aqui falando comigo. Sotaque. Acabou que a gente falando do 99 Vidas e falando sobre o Rapadura Cast mais específico agora, me fez puxar uma coisa que a gente deixou de falar lá atrás, e sobre uma das coisas boas do podcast, a gente tem contato com pessoas de outras regiões, direto, outras culturas, outros sotaques. A gente não tá mais restrito só àquele universo que a gente tá próximo aqui. A gente tá ali vivendo aquela coisa que nos cerca ali no dia a dia. A gente tá tendo a opinião de alguém que mora lá no norte, no nordeste, lá no sul do país. Uma pessoa que tá no Rio Grande do Sul falando com uma pessoa que tá em Fortaleza, ali no Ceará. E a gente tem essa troca cultural mais presente que a gente vê no jornal. A gente acaba vendo jornais do dia a dia, os noticiários. Mas ele, mesmo que tiver uma notícia local, uma notícia nacional, assim, ele não abrazem tanta coisa quanto esse contato que a gente tem com o podcast. Eu ia falar que assim, até no. Você, eu reparei isso, a questão no próprio 99 Vidas, que quando eu comecei a ouvir o 99 Vidas, eu achei legal ver que assim, o mesmo clima, a mesma questão das locadoras, daquela época de locadora, de videogame, de ficar indo na casa dos amigos pra poder jogar, que passava o mesmo. O mesmo sentimento que tinha a pessoa aqui de São Paulo é o mesmo sentimento que tem a pessoa lá do outro estado. Eles passaram pela mesma coisa, tiveram a mesma época, tem os mesmos costumes, os mesmos gostos. É legal, tem uma aproximação maior dessas coisas, porque tem algumas pessoas que acabam tendo aquela mente fechada, achando que é como se fosse, como se nem fosse do mesmo país, né, dependendo do estado que é. E quando você vai ver, não, todo mundo é igual, né. Sobre o sotaque, tem um programa muito bom do SciCast sobre essa temática, e lá eles fazem isso aí, colocam na mesa pessoas com sotaques diferentes, comentam a parte científica da linguagem linguagem ali, o que leva uma região ter um jeito de falar diferente da outra, por que que na novela eles buscam fazer um sotaque padrão ali, uma linguagem padrão, mas porque aquilo ali é só uma forma de vender para mais pessoas, não quer dizer que é a forma certa de falar, então eles acabam pegando um pouco da linguagem para estar comentando isso aí. E esse cast é excelente sobre o sotaque. Ele tem a participação do próprio PH Santos, que eu acabei citando, o sotaque mais conhecido da podosfera nacional. E você, já que você puxou o assunto, você se importa em dividir essa indicação comigo? De jeito nenhum. Vamos indicar o SciCast, que é muito bom. Então pronto. Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida. A minha segunda indicação é o SciCast, e vou aproveitar para o Arexu me ajudar com isso. Mas o que é o SciCast? O SciCast é o podcast de ciência mais divertido da internet brasileira, porque eles abordam ciência de uma forma mais simples e bem-humorada, para tornar ela mais acessível, alcançar um público maior, não ficar restrita, não ser aquela coisa chata, para mostrar que a ciência não é uma chatice, não deve ser passada de forma quadrada. A ciência tem que ser divertida, como eles reforçam ao final do programa. A ciência tem que ser divertida. E eles conseguem fazer isso aí a cada novo programa. Eu comecei a ouvir na época de Cosmos, saiu um programa especial falando do Cosmos do Carl Sagan. E aí tava naquela empolgação com a versão nova do Neil deGrasse Tyson, mas eles resolveram falar do Carl Sagan. E eu ouvi e fiquei apaixonado com o podcast de ciência. Naquela época que eu comecei a descobrir que tinham podcasts com outros temas que não apenas os de cultura pop ali. Mas o SciCast ele também acaba pisando um pouco na cultura pop, porque o pessoal tá sempre fazendo referência a filme, a música, a jogos, mas eles não deixam de abordar ali tudo que precisa ser abordado dentro daquela temática, do ponto de vista ali científico, do ponto de vista educacional ali, um podcast bem educativo, mas ele não deixa de ser divertido, como você tá falando aí, é o que eles acabam entregando toda semana, podcast semanal, muito bem feito, uma equipe enorme, são muitos participantes, eu nem dou conta de lembrar o nome de todos, tem alguns mais que acabam se destacando mais, o Guaxinim com as piadinhas oportunas dele ali, cada momento ele acaba fazendo uma mais oportuna que a outra, tem o Fencas agora que tá como host, tem a Jujuba, você acaba guardando o nome de alguns, mas tem muitos participantes, tem o Tarek, que é um pouco mais sério, um pouco mais sóbrio, assim, nos comentários dele. Não, esse é um programa aí que tem boa chance de entrar na minha lista de maratonar, porque eu sempre tive um gosto legal, assim, pra essa questão de ciência, gostava bastante de ler desse tipo de livro, desse tema, e só que eu não conhecia ainda o SciCast, porque, como eu falei, eu tô tomando conhecimento do tamanho da podosfera faz pouco tempo, mas eu vou começar a ouvir ele em breve. Poxa, vou repetir, pode anotar que vale a pena. E eles nos trazem só esse assunto da ciência ali, mais fechado, como a pessoa imagina a ciência ali no física, química, biologia. Eles trazem isso, mas acabam pegando um assunto X e trazendo para dentro da ciência, como o Arexu falando, o assunto da música. Eles abordaram a ciência da música. Tem um crossover Rapadura Cast SciCast sobre a ciência do cinema. Não sei se você chegou a fazer a maratona do Rapadura lá, eu vi esse, mas tem a ciência do cinema. Eles contam a história do cinema, como é que surgiu, quais as tecnologias, o avanço científico pro cinema inicial, pro cinema que é hoje, que a gente tem os cinemas 3D, som sei lá das quantas, lá surround, não sei o que das quantas lá. Eles acabam falando isso tudo. E eles têm sobre mais um monte de coisa, e eles não descartam abordar outros temas fora esses três tópicos. Como eu disse, história é um tema muito presente, eles têm muito cast histórico. Eu ia falar também de outros exemplos. O Cosmos é uma série sobre ciência da televisão, mas é uma série, então eles falaram de série. Tem alguns também que eles escolhem um autor ali da ficção científica e falam sobre ele. Tem um programa muito bom sobre o Arthur Clarke, autor de 2001, de O Fim da Infância, que são livros muito bem conhecidos de quem é fã de ficção científica. Tem o H.G. Wells, que eu cheguei a citar na indicação do Ligo Rádio também, que é um autor que eles exploraram ele num programa. E então eles são bem as temáticas deles são bem abrangentes. Tem programa sobre abelha, sobre Alexandre o Grande, sobre memória, matemática, tem de tudo. Um assunto ali vai te interessar. Escolhe um que você tem curiosidade, tem interesse, ouve, você vai gostar do papo deles. E daqui a pouco você vai estar maratonando e vai estar acompanhando a cada semana, cada novo episódio você vai estar acompanhando. Ah, não duvido que eu vou começar mesmo, não. Quer dizer, não duvido que eu não vou viciar mesmo. Eu já fui fazendo maratona, já tô quase terminando o SciCast. Isso foi recente, esse não é daqueles que eu fui ouvindo lá atrás, não. Esse eu não posso ser hipster, não posso dizer que ouço lá desde o começo. Mas esse aí eu já tô fazendo a maratona e tô gostando bastante do conteúdo deles. Mas o SciCast é um podcast novo, tem pouco mais de 2 anos, me parece. Eles passaram do episódio 100 tem pouco tempo. Pouco mais de 2 anos de podosfera. Não, você fala. É que você falando de ciência assim, já me lembrou. Quando eu vi aqui na pauta, já me lembrou o mundo de Beakman, meu. Existia muito o mundo de Beakman, mas aquele negócio era bem bacana. Não sei se tem alguma ligação aí com tipo, o tema, às vezes, que eles trabalham, mas é bem legal. Talvez a forma, um pouco, pode puxar, mas é, com certeza uma das influências para esse pessoal, com certeza também tem o mundo de Beakman e o próprio Cosmos do Carl Sagan lá, como o Wiley Schuh citou, e outras, com certeza, referenciadas por eles em determinados momentos. Se você se divertia na infância assistindo Beakman, pode ter certeza que você vai gostar do SciCast. É, eu não digo que tenha a mesma pegada, assim, mas o tom bem humorado e leve de trazer aqueles temas de ciência ali pro bate-papo ali. Comparar fica um pouco difícil, que pode ser nostalgia, porque eu vi Beakman, mas acho que a sensação é a mesma, de você estar aprendendo, divertindo, e a ciência como é apresentada de uma forma prazerosa, não de uma forma chata, pedante, é de forma prazerosa e divertida. Isso, não dá pra comparar, porque tem aquela questão também do Beakman tinha um auxílio visual, sim, né? Se ele quisesse fazer uma experiência ali, ele ia te mostrar. Quem puxa muito do Beakman é o... Pirula. O Manual do Mundo. Não, Pirula não, pá. Pirula o quê, pá? Manual do Mundo lá com o Iberê Tenório. Tanto que o SciCast, por um tempo, ficou hospedado no site do Manual do Mundo. Vocês conhecem o Manual do Mundo, não? Não. Ah, vai procurar também, adicionei depois. Manual do Mundo. Ele transforma também a ciência, essa forma, a ciência ser divertida. E ele explica a ciência e faz experiências que a pessoa possa fazer em casa. Se ele vai falar da bobina de Tesla, ele até mostra como construir uma pequena bobina. Esse daí é muito legal, né? É isso, ele tem essa coisa da experiência do que o Beakman tinha de mostrar. O SciCast, eles abordam a ciência lá muito bem, de forma bem humorada, mas falta só esse auxílio, por isso que não dá pra se comparar. E em específico isso, mas o SciCast é excelente, é um podcast excelente. Estamos começando mais um Salve o Melhor Juízo! Eu sou o Thiago Hansen, seu host, estou aqui com ela, a musa do Salve o Melhor Juízo, Carolina de Quadros. Oi, oi, oi! Como o Júlio chegou a citar 2, mas na verdade já indicou 6, a gente pula o Júlio nessa rodada e vai direto pro Airechu. Bom, eu vou indicar mais um podcast também com um pouco dessa pegada do SciCast, mas enquanto o SciCast tenta abordar temas de ciência, o que eu vou indicar é relacionado ao direito. O direito às leis, aos juízes, aquelas coisas que acabam, quer queira, quer não, governando a vida da gente. O Salve Melhor Juízo. Esse podcast é publicado toda semana, ele é apresentado pelo Thiago Hansen, que é professor de História do Direito da Universidade Federal do Paraná. Eu conheci esse podcast há pouco tempo também. Esse é um podcast novo, conheci ele recentemente num daqueles da família Dontcast, que é outra grande família de podcast da internet. E ouvindo lá, eu vi que era um especial, um programa especial pro podcast, e aí eu fui atrás. Eu gostei do papo, da conversa que eles tiveram lá e fui atrás. No caso lá, foi o programa sobre a selfie da macaca. Se a renda obtida com a foto iria pra caca, se iria pro dono da câmera, ou se iria pra quem fabricou a câmera. Então acaba rendendo uma discussão bem interessante numa coisa, uma notícia banal que você vê todo dia num portal de notícias aí. G1 todo dia tem uma notícia bizarra lá. Então, uma notícia dessa acaba gerando um programa inteiro de discussão. Bom, mas o Salve Melhor Juízo, a proposta dele é ser um programa entre amigos, e eles buscam levar ouvinte, conteúdo de direito, das mais diversas áreas do direito, coisa que o público comum, leigo, acaba nem tendo acesso ou acaba desconhecendo, mas eles procuram fazer isso de uma forma descontraída, leve, sem ter que recorrer àqueles termos técnicos que a maioria das pessoas não entendem e vão considerar que é pura chatice. O Thiago acaba recebendo alguns convidados especialistas nas mais diversas áreas, conforme o tema que eles vão abordar lá, e é daqueles podcasts que te leva a pensar em coisas que você não... eu tinha dado exemplo lá atrás, é coisa que você não para pensar durante o seu dia a dia ali, é um podcast que te faz pensar. Entre alguns dos programas programas ele chega a comentar sobre discurso de ódio, sobre o sistema prisional brasileiro, sobre política de drogas, sobre o direito do cidadão à cidade, sobre como funciona o princípio da presunção da inocência, que é uma coisa, um dos pilares do direito é essa presunção da inocência. Então, é um programa que acaba acrescentando bastante conteúdo, principalmente por ser um conteúdo que não é facilmente digerível, não é facilmente encontrado de forma digerida mesmo, para o público leigo, assim, é um pouco difícil você entrar em contato com isso, mas é um programa que acaba cumprindo essa lacuna aí, e é o que eu tenho, assim que sair episódio, eu tô sempre baixando e ouvindo logo no primeiro dia. Esse é um podcast que, tipo, eu vou ouvir por conta da indicação, mas só pelo tema eu passaria longe, que direito é uma coisa que pouco me interessa. Me dá, já a mesma questão que eu falei do... quando falou do Escriba Café, é um podcast que já pelo título e pelo tema me parece muito, muito sério, muito fora do assunto que eu teria interesse, né? Deixa eu opinar antes de você falar aí rapidinho, só deixa eu opinar. Eu já tinha tomado ciência também lá pelo Anticast, pelo próprio Anticast, não pelo lá pelo... Visualmente. Isso, lá pelo Visualmente, lá do Ancara. Eu tinha ouvido mesmo só o Anticast lá, a participação do Thiago Hansen já em algum Anticast, não me lembro exatamente qual, provavelmente um desses padernistas aí sobre essas últimas questões políticas nacionais, essa questão do envolvendo impeachment, coisa lá do grampo do Lula, essa coisa do Moro, acho que foi algum desses. Não cheguei a procurar porque eu tava fazendo maratona de tanto podcast junto que fica difícil eu adicionar mais um novo na lista, mas eu acho que é extremamente válido, até porque uma das coisas que mais atrapalha o desenvolvimento da pessoa, do brasileiro e tudo mais, é desconhecer as leis e atrapalha diversas coisas no... Não é só desconhecer as leis. Desconhecer as leis e ter orgulho disso, né? Não sabe nada de lei, não sabe nada de política. E o brasileiro tá cagando pra isso aí. Só procura saber depois que já fez merda. Depois que já elegeu alguém que não devia. Depois que já se meteu, já virou laranja alguma coisa. Emprestou o cartão pra alguém e se deu mal. É só aí que ele vai procurar entender os direitos dele. Isso quando procura entender. Então, eu acho que é bacana trazer isso com uma linguagem acessível, um vocabulário fora das tecnicidades ali, para que a gente tenha um pouco mais de conteúdo em relação a isso, entender mais antes de julgar, só para julgar. Essa questão do presunção de culpa, foi isso que você falou? Como é um princípio, né? O princípio da presunção da inocência. Isso, presunção da inocência. É entender por que a pessoa tem o direito a ser inocente até que se prove o contrário, ao invés de prender a pessoa, julgar e trancafiar pro resto da vida sem tentar averiguar os fatos. Mesmo sabendo, mesmo com a prisão em flagrante, é preciso primeiro, a princípio, julgar, atender a inocência da pessoa. Porque senão, gente, vai ser tanta gente sendo massacrada à toa aí. Mas é por isso que eu acho importante. Mas fale. Você queria falar alguma coisa e eu te interrompi. Eu ia falar disso aí mesmo. É um conteúdo que a gente não tem acesso, seja no ensino fundamental e médio, você vê pouquíssima coisa de direito civil, e é uma coisa que quer queira, quer não, acaba afetando a sua vida. Um legislador cria uma lei lá, daqui a pouco você tá tendo que obedecer aquela lei e você não sabe porquê, mas é lei, e todo dia sai uma lei nova. E conhecer um pouco de como isso funciona, como funciona o tribunal, como funciona, qual que é o papel de um procurador, qual que é o papel do juiz, do advogado, porque todo mundo tem o direito à defesa, são coisas fundamentais que, quer queira, quer não, acabam afetando a sua vida. Se não hoje, em algum momento dela, não só no do lado criminal do negócio, não tô sugerindo que amanhã você vai estar cometendo um crime e tá precisando de conhecer isso, não. Mas para outras coisas mesmo, tem o direito civil, tem o direito trabalhista, são várias formas de direito. Eles são bem variados, as temáticas deles, vão de diversos assuntos, não só o criminal. Dá a impressão que direito tem só a ver com o juiz. A gente já tem uma má ideia do tribunal ali, que a pessoa lá vai ali só para ser condenada, mas não. Acaba sendo uma coisa que influencia sua vida em vários aspectos, desde o legislador lá em cima que tá criando as leis, até quem tá fazendo elas serem cumpridas ali, aplicando punições, aplicando multas. Então, eu acho que eles fazem um grande serviço à população em geral, à população leiga. No meu caso, por exemplo, não entendia praticamente nada de direito, assim, tá sendo uma experiência bem gratificante, bem enriquecedora estar acompanhando os episódios deles. Então deixa eu dar uma mudada no discurso aí. Te convencemos. Eu acho que de primeira, assim, seria um cast que eu poderia até passar longe, mas é algo, querendo ou não, é uma coisa importante pra gente poder pegar como conhecimento, até pra conhecimento próprio, uma coisa que a gente vai ter que se deparar uma hora ou outra, e é bom ter pelo menos uma noção desse tipo de assunto pra não sair como leigo, né? Que nem o Ace falou, né? Conhecimento nunca é demais. Oh, shit. grilo. Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial. Vou falar de outro cast que eu gosto muito, que de certa forma tem ligação com os outros dois casts que eu indiquei, que ele brinca com essa coisa da história do mundo, dos mistérios e a coisa da ciência, assim, que é o Mundo Freak Confidencial, que ele brinca com essa coisa de trazer a atmosfera e a investigação, assim, pra investigar os casos insólitos e estranhos que já se passaram nessa porra desse planeta logo aí. Eles investigam casos de o que? Crime? Tem alguns. Na verdade, não. É, sim. Eu achei que você fosse explicar. Você falou e não... É, na verdade, eles pegam casos insólitos ou criaturas de terror da cultura pop. Mas eles fazem programas mais variados também. Eles já fizeram um do Zé do Caixão, por exemplo. Teve um caso de suicídio. Tava meio envolto em mistério. O pessoal falou que tinha demônio envolvido. Aí eles pegaram esse caso pra discutir. É, uns casos bizarros de internet. Uma menina que apareceu morta na caixa d'água lá na China. Eles ficaram discutindo o caso. O que, é que pode ter acontecido? E é caso de histeria coletiva, de alien, é variado. Esses temas relacionados ao sobrenatural, assim, é que eles falam. Entendi. E é, às vezes, voltado pra cultura pop, ou pra mitologia, ou a parte histórica. Geralmente são temas que são envoltos em algum tipo de mistério, como o Arif tá falando. Tem alguns voltados pro sobrenatural e outros voltados pro UFO, uma coisa ufológica, coisa do ET, né? Tem essa linha também. Aí eles trazem o caso, brincam com algumas hipóteses e deixam alguns participantes dizer o que eles acham, o que foi que aconteceu ali, o que é que tem a ver. Aí eles sempre tentam trazer um crédulo e um cético pra eles ficarem nessa coisa aí, brincar com... É isso que eles fazem a cada programa. Às vezes eles têm um tema mais solto, como é falar de história de lobisomem. Teve recentemente sobre lobisomem. Às vezes é um caso específico, bem específico. O caso de Roswell, que é famoso. O caso que diz que o governo americano caiu uma nave lá e eles capturaram um ser lá e tudo mais. E a partir daí desenvolveram a tecnologia. Segundo teorias, eles começaram a aproveitar a tecnologia da nave alienígena lá e desenvolver rapidamente a da Terra. Por isso que a da gente, nos anos 50, eu acho que caiu em 58, 62, alguma coisa assim. É de lá pra cá, nossa tecnologia evoluiu muito rapidamente. Aí ele fica, brinca nessa teoria, essas coisas assim. É isso que eles acabam fazendo durante o podcast. Sem chegar a um veredito assim muito fechado. Eles brincam pra deixar pra quem é cético, acredita, não acredita, né? Refuta as teorias. Quem é crédulo, acredita e começa a trazer suas coisas assim mais solto. Vamos ver se eu pego. É um tipo de assunto que sempre tem interesse também. Eu vou ver se eu baixo uns pra poder ouvir depois. E tem alguns também que eles trazem especialistas pra comentar. Especialista em parte de mitologia, em parte histórica. Tem uma menina que trabalha em coisa a Tupá, ela estuda demônios no Antigo Testamento. Aí ela tem contato com manuscrito antigo e ela é estudiosa mesmo, faz tradução. Aí é legal que traz uma pessoa que tem conhecimento daquilo pra tá falando, né? E aí às vezes acaba tirando um bocado de coisa comum da gente. Ah, invenção moderna, não é, mas já tinha um nome lá atrás, mas na época não queria significar o que significa, não significava o que significa hoje. E aí tem alguns assim também, uns mais, igual esse da entrevista do Zé do Caixão também. O cara que escreveu a biografia pra Darkseid, que a Darkseid vai lançar, o André entrevistou ele. Achei bem que ele contou da vida toda do... Acho que é Mujica, que é o nome dele. Isso, os filmes, como é que foi a vida dele. É assim, um cara do sobrenatural voltado pra aqueles filmes de terror no Brasil. Mas foi um programa um pouco mais sério, porque era o cara que fez a biografia dele e tal. Então, é dentro dessa temática de sobrenatural, eles estão sempre trazendo alguma coisa assim de diferente. Ou é coisa mais viajada, ou é história fantástica, ou às vezes tem algum especialista para comentar as coisas um pouco mais sério. É um programa bem legal, comecei a ouvir tem um tempo já, e eu sigo ouvindo. Boa, tem bastante, deixa eu dar uma olhada aqui. Passou do episódio 100, pouco tempo. Eu comecei a ouvir por causa de um programa, eles entrevistaram o Marcelo Del Debbio. Não sei se você lembra, Júlio, ele escreveu bastante livro de RPG, os RPGs da Daimon. Aí tinha um sistema que chamava Trevas, eu lembro dele da Dragão Brasil. É, o nome dele não é estranho mesmo, não. O Del Debbio, ele sempre assinava as matérias na Dragão como Del Debbio. Aí ele mexe com os negócios de ocultismo, de cabala, acho que ele até dá curso desses negócios. E alguém chamou ele, o pessoal do Mundo Freak chamou ele pra ser entrevistado lá, e eu já segui ele no Twitter por causa do RPG e sabia que ele tinha aquele lado místico lá. E aí eu falei, ah, vou ouvir. Mas na época eu já conheci podcast um pouco mais, e aí eu ouvi esse primeiro episódio. E eu já segui o Mundo Freak antes também. Num dia lá do dia do podcast, o perfil lá do Mundo Freak tava fazendo aquela campanha, né? Ah, ouve a gente. Eu falei assim, vou ouvir. Mas coloquei aquele vou ouvir assim, mas não tinha começado ainda. Não tinha me empolgado ainda. Eu sabia que o podcast existia. E quando o Deldeb tava lá, eu fui ouvir. Aí ele falou muita coisa de jornada do herói, como é que o tarô é relacionado com os arquétipos da jornada do herói. E muita coisa. Aí a cabeça explode, né? Quando você ouve uns negócios assim. E aí eu continuei ouvindo o programa. No outro já teve comentário sobre aquele. Tem uns que eles fazem de casos insólitos também, que os ouvintes mandam histórias lá de que aconteceram com eles, e eles falam, contam a história lá no programa, e o pessoal vai debatendo, ah, pode ter sido isso, pode não ter sido. Tem um lá que fala que foi o demônio, tudo foi o demônio, o Jacaúna, né? É isso, Rafael Jacaúna. Aí você acabou juntando até duas coisas aí. Os casos insólitos são casos esquisitos, assim, e o Aconteceu Comigo, que é o que os ouvintes mandam pra eles lerem. São dois programas separados, você acabou juntando os dois. Isso, mas é isso. Casos insólitos, às vezes o tema não rende um programa inteiro, aí eles fazem uma coletânea de pequenos casos e avaliam aquele caso ali, um, dois, três, quatro casos no mesmo programa, porque não ia render uma hora de conversa só aquela pouca informação que tem sobre um caso, aí acaba fazendo aquilo ali. E aí tem os Aconteceu Comigo, que são esses casos aí, que inclusive o número 50 foi especial, com histórias dos participantes, foi até longo esse programa, gostei pra caramba desse episódio. E aí o Erichu falou do Del Débil, são uns que eu aproveito bastante, porque apesar de ele dar aquela puxada falando do místico, ele também dá puxada para quem não acredita na coisa também poder aproveitar o conteúdo e a informação, como o próprio do tarô. Ele dá a informação histórica da construção do tarô, a importância do tarô para a cultura judaica, fala da questão da cabala e fala do tarô aí nessa questão toda, e diz que se a pessoa não acredita na questão do tarô também, ela pode estudar como história da arte, como ele dá cursos especiais nessa área de história da arte e mostrando a questão do como o tarô representado por diversos artistas durante o período da história, às vezes lá atrás, que eles tinham que disfarçar um detalhe e usa o tarô para entregar uma mensagem oculta naquela carta, ou hoje em dia ele alopra para fazer uma coisa porque ele quer fazer daquele jeito, trazer um pouco da cultura pop para dentro ali, representar o louco de uma maneira nova, a morte de uma maneira assim que represente outra coisa, botar o Michael Jackson numa carta, sei lá. Aí ele fala essa questão toda e eu acho bacana, porque eu, acreditando ou não, você absorve bastante conteúdo desses programas. Costumo ver essa questão de quando tem podcast novo, ou esse tipo de discussão de assunto que é algo não real, algo que é impossível de acontecer, coisa que é mito, que é boato. Tem bastante. Você acaba pegando conhecimento de sei lá, costumes locais que eles fazem, a própria crença de pessoas locais, do outro, sempre tem coisa boa pra poder absorver, né? Pois é. E ele brinca com esses dois lados da moeda, assim, trazendo uma opinião dos céticos, brincando também com o lado dos crédulos, analisando caso a caso, às vezes trazendo outro conteúdo. Aí o podcast lá é capitaneado pelo André Fernandes. Lá no início, ele tinha na base dele lá o Léo Mitocôndria, que é também podcast lá no Mitografias, que ele fala sobre mitologias e coisas do tipo, e trazia o Mitocôndria como cético e trazia o Rafael Jacaúna, que ainda participa regularmente, como o crédulo. E aí eles analisavam coisa de ufologia, coisa de misticismo, traziam uma entrevista aqui, outra ali, e eu acho um podcast super bacana. Eu conheci há pouco tempo. Conheci depois do financiamento do livro do Andrei, do Caosferum. Eu já conhecia o Mundo Freak de nome, mas ainda não tinha parado pra escutar. Foi aí que eu parei pra escutar e fui fazendo maratona, aquela coisa reversa ali, voltando do episódio do final pros primeiros. O Mundo Freak é um desses que eu também escuto toda semana, e um dos que eu sempre, assim que sair o episódio, eu tô baixando pra escutar. Ele é bem divertido, as discussões, a brincadeira ali na mesa entre o cético e o crédulo, acabam sendo bem divertidas de tá ouvindo. E eu vi, gostei demais daquela parte do oculto, do sobrenatural, isso acaba me prendendo demais. Por mais que eu acabe tendo um pé ali na ciência, eu fico, ah, mas e se? Será que não é assim? E se eu pensasse de outra forma? Ele é aquele podcast que te deixa um pouco a pulga atrás da orelha. E é um podcast que tá sempre no meu feed aqui, é um dos primeiros que eu escuto. Incrível. esse é o Filosofia Pop. Eu sou o Murilo Ferraz e aqui conosco está o Marcos Carvalho Lopes. Eu estou aqui escondido, esperando essa introdução com dicção de locutor. Minha próxima indicação também é um podcast um pouco fora da curva, é o Filosofia Pop. Também é um podcast novo, eu já conheci ele quando eu já estava mais acostumado com a mídia, eu já tinha ouvido bastante podcast de várias temáticas. Quando eu vi Filosofia Pop, eu falei, opa, tá aí um tema que eu ainda não tinha explorado dentro da podosfera, vou conhecer. E eu cheguei nele também logo no começo, me parece que no episódio 3 ou 4, e eu vi que tinham só dois, aí deu pra fazer aquela maratona rapidinho ali, porque eu já tenho muito feed cadastrado, então não é sempre que dá pra fazer maratona. E eu comecei a ouvir e continuei gostando. Uma Filosofia Pop tem a proposta de trazer temas sobre filosofia, com pitadas de referências culturais, principalmente da cultura pop, também numa linguagem acessível, voltada para leigos. Ele é apresentado pelo Murilo Ferraz e pelo Marcos Carvalho Lopes. E algumas vezes eles recebem convidados para abordar temas mais específicos, que não são muito da área dos apresentadores. Bom, mas o legal dele são mesmo os temas. Como eles buscam esse lado mais pop da filosofia, eles estão sempre comentando sobre música, sobre quadrinhos. Tem um programa sobre o carnaval. Você não imagina o tanto de tópico filosófico que dá pra tirar do carnaval enquanto expressão cultural, da música. Tem o mais recente, foi sobre quadrinhos também, deu um baita assunto. E eles levam o papo sempre na descontração, não deixam de focar no conteúdo. Você termina de ouvir o podcast sabendo e conhecendo bastante coisa. E ao final tem sempre algumas indicações de livros, obras, filmes, que você tá conferindo dentro do tema que eles trataram ali. Geralmente são programas curtos, de no máximo uma hora, então é um podcast tranquilo de ouvir. E também com conteúdo que vai estar te acrescentando ali, não é uma coisa que você vê toda hora na podosfera, é uma coisa pra você já enjoou de cultura pop, ouviu três podcasts seguidos sobre guerra civil e tá com tempo, vai ouvir um Filosofia Pop que você vai gostar também do conteúdo, da proposta deles ali. Esse foi interessante, eu até ouvi o que você mandou lá da felicidade que eu tava falando pra você. A discussão filosófica acaba às vezes sendo um tema que pode tanto ser algo complexo quanto pode ser uma discussão simples que a gente pode ter, assim, entre amigos sobre alguns temas, né? O cast sobre a felicidade, que foi o que eu vi, ele tem muito disso. É um tema que todo mundo pode discutir a qualquer momento, o conceito, qual que é o conceito de felicidade, como que ele é abordado. O conceito de felicidade hoje é o mesmo do que era antigamente. Eles têm uma maneira bem simples, assim, de poder tratar o assunto, que mesmo quem não gosta de filosofia ou quem não quer ser filósofo consegue gostar, assim, e ouvir sem nenhum problema. Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. É claro que existem diversos outros podcasts bacanas que gostaríamos de indicar para vocês, mas o nosso tempo não permite que a gente se prolongue muito além disso. Contudo, não dá para deixar de citar aquele que é considerado o Amoku, aquele que está fora da nossa lista de indicações por já ser conhecido de tanta gente, que só vamos falar mesmo por estar de alguma forma presente na vida de quem ouve podcast. Você já deve ter entendido que estamos falando dele, o Nerdcast. Eu acho que esse a gente não nem colocou aqui em pauta para poder discutir, porque é um cast que todo mundo já, que pelo menos já consumiu o podcast um dia, já deve ter ouvido um ou dois episódios do Nerdcast, pelo menos. E para quem não conhece ainda o podcast e quiser entrar, também é um bom programa para poder escolher para começar, até porque eles têm temas variados, pop, vai desde coisa séria, assunto simples até assunto mais temático. O Nerdcast, que eu tinha citado lá no quando eles falou do Escriba Café, é praticamente referência da podosfera. Não tem como você começar na podosfera sem se ouvir falar do Nerdcast. Eu costumo ouvir alguns programas, não ouço todos mais, por causa daquela coisa de seleção no feed, mas os que os temas me chamou a atenção, eu imediatamente faço o download, acabo ouvindo. Eu gosto da confusão que o Azaghal e o Jovem Nerd acabam fazendo ali na mesa ali. Eles recebem convidados também que são bem entendidos dos assuntos. É um podcast muito bem feito, muito bem produzido. Pra quem tá na podosfera, é impossível você não acabar caindo num Nerdcast em algum momento. Pois é, eu já falei do Nerdcast quando eu falei lá atrás de como eu comecei, então eu nem vou me aprofundar nisso. O Nerdcast já tem citação pra caramba aí na podosfera. Se você quiser ouvir o Nerdcast, você pega e entra, que tem conteúdo bacana. Não só o Nerdcast, o pessoal do Jovem Nerd tem a produção lá pro YouTube, aquela coisa toda. É só você escolher um episódio e correr pro abraço. Nem vou gastar minha saliva elogiando, porque já tem tanto elogio que a minha só seria mais uma voz na multidão. Deixa eles aí. Então, acho que já falamos bastante sobre o assunto. Quem não conhecia a mídia já tem mais do que informação suficiente para começar a ouvir o podcast. Tem uma linha guia para procurar outros podcasts, sabendo que existem podcasts fora do eixo apenas da cultura nerd, da cultura geek, da cultura pop. Assim, fora desse eixo, existe muito conteúdo importante e bacana para se conferir. E eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação do Júlio aqui com a gente e aproveitar esse finalzinho antes da gente se despedir e puxar aqui uma última indicação, sem explicar muito mais o porquê, só dizer aquele podcast que você indicaria, que não entrou na lista, e depois fazer suas considerações, se quiser falar mais alguma coisa, e se despedir, que agora é a hora. Então, não tenho mais nenhum pra poder indicar mesmo. Eu acho que os que eu mais consumo foram os que eu falei, o 99 Vidas, o Rapadura, o Nerdcast. São podcasts ótimos pra poder começar. E agradeço novamente a oportunidade de participar e conversar com vocês. A gente tá junto aí, vamos conversando pela internet da vida. Valeu, Júlio, senhor Areixu. Bom, espero que o ouvinte tenha gostado, tenha assinado pelo menos mais uns 12 programas novos aí no agregador dele aí. Eita, exagero. a gente indicou 9, mas se ele catar bem durante o programa, dá uns 12. Peraí, perdi aqui. Esperamos que você, ouvinte, tenha gostado das nossas indicações e tenha saído com pelo menos uns 12 novos feeds assinados aí no seu agregador aí, e passe a consumir cada vez mais podcast. Podcast é vida, é a frase que eu resumiria tudo. Se você já escuta alguns desses, não deixe de comentar com a gente, dizer o que acha deles e tal, o que tem achado do nosso também. A sua opinião é importante, é o que vai fazer a gente crescer e melhorar a cada dia. E o Ace falou de indicar mais um que não tem entrado para a pauta. Eu só consigo pensar no Mamilos aqui agora, essa hora da noite, é o último que eu indicaria. A Juba Lauer e a fugiu lá, e eu comentar o podcast todo também, não posso fazer isso não. Dá pra cortar lá no Mamilos e pronto? Não dá. Espero ter contribuído aí com alguma coisa e que vocês ouvintes também entrem nesse vício que a gente tem, que é ficar consumindo cada vez mais e mais podcasts pra poder agregar conteúdo, agregar conhecimento e também dar uma cisada de vez em quando, né? Então, obrigado a você que escutou aqui. Eu sei que o programa de hoje ficou longo, mas teve bastante conteúdo, coisa para você adicionar aí na sua vida, informações que você provavelmente não sabia. Se sabia, desculpe, mas tem gente que não sabe. O mundo não é só o seu umbigo aí, desculpa lhe dizer isso se você não já sabia. Mas eu queria indicar mais um, se eu pudesse mais um, só o MDM, o Melhores do Mundo. Que é aquela coisa bagunçada, mas aquela coisa divertida de se ouvir. Tem bastante coisa que dá pra aproveitar ali, não é só bagunça não, mas vá lá por sua conta e risco. Então é isso, pessoal, até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima, gente. Pronto, Júlio ia dizer boa noite. Eu já ia falar boa noite de novo. E este papo bacana sobre podcast não acaba por aqui. O papo ficou muito longo, mais de 3 horas de gravação, e se a gente botasse em um único cast, talvez ficasse cansativo de se ouvir. Então a gente divide em duas partes, este bloco fazendo indicações, podcast que a gente gostaria que outras pessoas ouvissem, e outro bloco falando um pouco da história da mídia e falando as vantagens, coisas que fazem a gente gostar tanto dela. Então, se você não ouviu ele ainda, pode conferir no seu feed, que vai estar lá parte A deste cast. Corre lá e baixa o outro programa para começar a ouvir. Ué, e hoje não teremos Holodeck? Não, Holly, infelizmente hoje não. Mas que safadeza oculta. Mas você pode deixar as nossas redes sociais. Para nos acompanhar nas redes sociais, basta seguir @multiversox no Twitter e no Instagram, ou facebook.com/multiversox na rede do Zuckerberg. E para falar com o Areju? O Areju você encontra no Twitter e no Instagram como @_Areju. E quem quiser nos mandar um recado, um feedback, falar se está gostando, se não está, e dar indicações do que podemos melhorar, pode comentar na área de comentários desta postagem em multiversox.com.br ou usar a aba de contato também no site. Se preferir, pode mandar um e-mail para contato@multiversox.com.br. Muito obrigado, Holly, e desculpa mais uma vez te cortar o seu espaço. Mas sua hora vai chegar. Tá certo, vou confiar no senhor dessa vez. Contudo, fique ciente que vou cobrar o meu palco, tá? Então é isso, nos vemos em breve. Até lá!